neste momento ainda não tenho qualquer receio da sobrevivência da cooperativa. Penso que não há qualquer risco rápido dessa perspectiva. Temos que ir vendo e jogando e adaptando-nos às condições que foram sendo criadas, que com certeza irão ser difíceis, porque, e não só para a cooperativa, para todo o comércio local. O comércio retalhista local vai sofrer todo com a introdução de uma grande De mais uma grande de mais superfície. uma grande superfície, sem dúvida.